Yo, Big Joe, 3R, AJ. Os McLeod, NFB, da Bigs. Gravataí, Campo Novo, só na elegância. No mic e a matraca que mata os cabeça fraca. Coração de dinossauro que esmaga. Rosa pintada curtindo os gravão. Rumo 7-9 centro, só dá pra ver os boné no fumê do palapeta. E as novinhas se batendo no olhar. 48, pedindo os vagabundos do pé até o rosto. É finoflauto sempre aceso. Dois pega, chapou a lupa nos gole do vinho seco. Rasgando os galetos na experiência. No barraco, duas peças casalando com as princesas. Era contemporânea, sem amor, só curtição. Engana, artista tem pique, atriz pornô na cama. Que vagabundo que não sonha em ter dinheiro e muito sexo. Gole de ladrão de proteção, 380. O gravatão pro Campo Novo, pela fila é a mesma coisa. Humildade sem dinheiro, só na elegância. Tem gente que acha que é arrogância. Tem fita amarela, não existe distância. Quem foi que disse que se dá bem? Somente quem tem. Tem gente que acha que é arrogância. Não tem fita amarela, não existe distância. Quem foi que disse que se dá bem? Somente quem tem. Não é tudo na vida, guerreiro. É jogo louco de fila, tem que ser ligeiro. Só vagabundo, nas duas não deixa falha. Playboy quase se caga, vidro baixo, a fumaça. Opala preto, banco de cor preto, vermelho, aonde as raparigas dentro e perde o respeito. Da meia 1 a 7-9 de rolê na Dorival. Cinderelas por enquanto calço salto de cristal. Chega de áudio com os playba, pagando com os playba. Na finaleira, vaza de opaleira. Troque na MV, é nóis, se cuida, boy. Tua guria e as amigas foi curtir com nós. Teu cartão, teu fininho, teu segurança, rodinho. Fica aí brincando que é com tua mina, eu que brinco. Te garante, rodada full, som a full. Vamos pila, riviria, gastando com teus buchos. Tua galera, o teu god, o teu esfera. Depois de um red label, do outro se revela. A noia passou, lotou, áudio nos toco ficou. Surpresa no Opala, brotou um 018, louco. Quem foi que disse que se dá bem? Na elegância. Tem gente que acha que é arrogância. Na elegância. Não tem fita amarela, não existe quem distância. Quem crê, não crê, é tamanha ousadia. Quem foi que disse que se dá bem? Somente quem tem dinheiro. Não é tudo na vida, guerreiro. Dinheiro. Cachorro louco de fila, tem que ser ligeiro. Só vagabundo, na dois não deixa falha. Playboy quase se caga, vidro baixo, yeah, fumaça. Na elegância. Chego metendo o pé na porta sem arrogância. Na caminhada eu vejo a ganância. Fala dura, só quero distância. Porque tem que ser ligeiro. Chego no clube junto com meus irmãos. Pra cada cena, alguém no esquema. Cada momento, uma ligação. Ligo os McLeod, baixa os bodes. Vamos fazer a cena acontecer. Se é falsidade, então esquece a vaidade. Junta com a NFB. Eu pago pra ver se alguém vai crescer. Querendo vencer sozinho. Mas se for na elegância, é juntar os manos. Sempre contra o caminho. Na elegância. Hit, faço hit. Falando nesse hit, então admite que o som aqui é foda. Zerd, ou IAJ gostou nos imites. Eu invado o asfalto e tomo de assalto. Estufo meu pé, não rodo de salto. Se não tá do lado, não fico bolado pela rede. Esse é meu punho pro alto. Então pode pá, que eu não vou parar pra respirar. Só quero que ouça que vou falar. Com a meta de mente aberta, rima afeta. Com o objetivo de modificar. Ainda tem gente que acha que a gente só paga muita arrogância. É que eu sigo meu compromisso e aviso que ainda tô só na elegância. Na elegância. Tem gente que acha que é arrogância. Na elegância. Não tem fita amarela, não existe distância. Não crê, tamanha ousadia. Quem foi que disse que se dá bem? Somente quem tem. Na elegância. Tem gente que acha que é arrogância. Na elegância. Não tem fita amarela, não existe distância. Quem crê, tamanha ousadia. Quem foi que disse que se dá bem? Somente quem tem. Dinheiro. Não é tudo na vida, guerreiro. Dinheiro. É jogo louco de fila, tem que ser ligeiro. Só vagabundo, nas duas não deixa falha. Playboy quase se caga, vidro baixo, a fumaça.